¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night na Rádio Antena Web, preparados para mais duas grandes horas de música, sempre a dar-lhe. É verdade, já há muito que não tínhamos aqui o Friday Night, mas hoje está de volta, nesta edição do 27 de agosto de 2011, a última do mês de agosto. Aqui estamos, mas enfim, estamos de volta em grande, com muita energia e grandes músicas. A primeira está pelo nome do Rapture e é de Nadia Lee, mas tem mais, vamos chegar com a bombosina Michael Klaes. Vamos ter mais três, sempre a bombar aqui no Friday Night. Abre com a primeira sequência então com o Rapture, tema de Nadia Ali. E vamos com contagem de 5 até 0 e é sempre a dar-lhe. 5, 4, 3, 2, 1. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Make my soul complete. Rapture tastes so sweet. This fire even more. Now tell it where we will be next. Surrender to your rapture, our rapture. Lay your head, let the slumber flow. Can't resist, that's why we're tomorrow. Yeah. La la la la la la la la. La la la la la la la. Friday Night. Du musst mich bei mir ab, ich steige zu dir ein. Denn heute Abend sollen die Typen unseren Namen schreien. Wir jagen durch die City und cruisen durch die Stadt. Du drückst die Highs auf Speeder, jetzt geht's so richtig ab. An der Tanke angekommen, reicht ein einziger Blick, dass er mir signalisiert, wie sehr er mich will. Und sein cooles Lächeln aus meinem süßen Gesicht gibt mir den Kick, den ich jetzt brauch. Und ich merke, wie mein Herz. Und spreche Gainworks, fechar a primeira sequência de 5 músicas de mais um Friday Night. Muita energia por estes lados, por acaso mesmo muita, muita energia. Era tão bom que vocês sentissem a energia que vai para este lado. Espero que desse lado também arrastem as mesas, arrastem as cadeiras e preparem-se, porque vem mais uma sequência de 5 grandes músicas. A primeira é de Hockey McLean, DJ francês, com Clara Morgana, e o tema Dilly Dally. Ora, não conhecem? Ainda preparem-se, porque é uma música a estourar de energia. É a música que vai iniciar a segunda sequência desta edição do Friday Night. Got me.

you know I will take it. If there's a way, bitches out there shaking their ass like they just don't care. Ooh, oh, I, they just don't care. They just don't care. J'aimerais boire un verre de boisson de champagne. C'est pour la petite qui boit du champagne. Champagne. Disco Beats, já cá estou novamente. Disco Beats com Na Bourgeoise. Grande música esta que fez muito sucesso em França em 89. Estamos de volta para mais uma sequência de 5 músicas. Sempre a dar-lhe. E vocês nem fazem ideia qual é que é a próxima. Vamos começar a voltar para trás no tempo, até a década de 1990. Mas antes, eu quero trazer-vos uma música da Eurodance, que está, ou que estourou durante muito tempo na Roménia, e que hoje vai tocar aqui novamente no Friday Night. A música chama-se Borona Supo e é da rumena Alessia. Ora, pois muito bem, mais uma sequência de 5 músicas na edição de hoje do Friday Night. Friday Night. Borona supo, pe frenoia sena. Borona supo, de loca nena. Borona supo, pe frenoia sena. Borona supo, de loca nena. De loca nena. belíssima música. É brutal. Não podes perder. To the bone, where is resto, energia máxima. Espero que sim. Deste lado está a energia na potência máxima. Espero que desse lado também. E que a noite esteja a começar da melhor maneira para vocês que estão sintonizados na Rádio Antena Web. Tenho mais 5 para vocês. E eu bem vos disse que íamos regredir no tempo. E vamos lá começar. Dilly Under the Same Sun. É a primeira de mais 5 músicas. E agora chegam 5 sempre a dar-lhe. Zappiness é a segunda música que vamos ouvir. E mais, não digo. Só vou lançar a contagem. A segunda contagem de 5 para 0 desta noite. Para curtirem ao máximo, para se prepararem, porque depois chegam grandes músicas. É mais uma edição de Friday Night. Vem na contagem. 5, 4, 3, 2, 1.

you've been gone, I've been running around on my own. There's no way to know if you're doing me right or if you're doing me wrong. I know you're without me, but are you alone? Light up a candle and turn up the phone. I've been without you for so long, but now I'm coming home. If I could fly away from here, then I would try. esperanza, que es muy importante mirar para adelante, para adelante. Chegamos ao final de mais uma edição do Friday Night, neste sábado 27 de agosto de 2011. Pois é verdade, já o tempo está a esgotar-se, mas dá tempo ainda para mais 5 músicas, para a última sequência, e eu bem disse, e eu bem disse que a partir de agora era sempre a dar música da década de 90. Preparem-se, porque a última sequência, como é sempre, o melhor fica para o fim, não é? Pois muito bem, ora o melhor fica para o fim, e nós vamos ter nomes como Lipstick, Master Boy, Everybody Need Somebody. Mas a primeira música, aquela que vai iniciar a última sequência de 5 músicas, está pelo nome de Bill Elvers, e é dos La Bouche. É desta forma que me despeço, deixo-vos só um último pedido na edição de hoje do Friday Night. Façam-me um favor, aproveitem essas energias ao máximo e sejam muito felizes e que o vosso fim de semana corra pelo melhor. La Bouche com Be My Lovers a fechar a última sequência do Friday Night. Até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1. La la la li la la. Oh,

Para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.